Fora do salão, guarda. O Guardião 07, fora do salão do 19, está autorizado sobrevoo na paralela, mantendo minha escuta permanente. Direito autorizado, paralela na sua escuta permanente, Guardião 07. 5-0, chegada a Mare. Que Serra Tango, Salas 2-0, poderia confirmar o PAD, queria prosseguir? 4-5-8, Serra Tango. Ciente, chama a sala 1-2-1 na décima hora. 1-2-1-9, Serra Tango. Alô, Salvador, Papatango, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, sala 1-2-1-9. Alô, Salvador, Papatango, Whisky Serra Tango. Whisky Serra Tango, ingressa na Alfa e reporta antes da 76 Juliette. Conhece o aeródromo? Afirmo, Whisky Serra Tango, Juliette, vai reportar antes da Juliette. Utilizado, 982. Torre 1895. 1895. Então, por gentileza, afaste-se da final 1-0. Sim, a gente vai se afastar pelo litoral, na sua escuta, aguardando nova autorização para o sobrevoo Guardião 07. Gente, 07 também forma um esquilo na linha do litoral. Está ciente também do tráfego, vai manter a devida separação, Guardião 07, está se afastando aqui do eixo da 1-0. Gente, Guardião 07. Torre Salvador, bom dia, 1982, passando externo, baixar travado. Bom, 1982, 2-0-0-4, informo o helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, próxima final 1-0, sua direita, está autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-2. Tente do tráfego, livre pouso, pistão 1-0, ajuste 1-0-1-4, 1982. Através do parque do Pituaçu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, informo o colibri da Polícia Militar. Próximo, ingressando na linha do litoral, reporta para o Tapuã. O Romeu Foxtrot Lima poderia confirmar o Pátio que era prosseguir? Pátio sem guia BTA, se é autorizado, segue direto. Gente, mantendo separação visual com o Colibri, está autorizado. Fique atento ao Boeing da Gol na final 1-0. Tá visual com as duas aeronaves, vai comprou direto, Pátio sem guia BTA. O Foxtrot Lima, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, reporta a sala controlada. Reporta a sala controlada, vamos ver o Foxtrot Lima. Então aí, o Guardião 07 está autorizado a retornar a retaguarda do voo para o sobrevoo? Afirmo, Guardião 07. Sim, obrigado. Bom, no 982 do solo Lodge 24, linha direita, chama solo 121, décimo 9. Direita, 1219, 982. Peça final, parte 5, do Fox Brasil. O Whisky Sierra Tango, você está na frequência livre, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, 1982, livre a pista. Bom dia, 1982, ingressando na Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para 05, 982. Frank Mike, ali, mantém cabeceira no 7, aportando pronto. Patango. Tem, o hotel Oscar Azul. Vou checar aqui a notificação e já chamo para cópia. Só confirmando que tá no pátio da RMAR, né? Fox Lima, com 0 Salas 26, frequência livre, estacionar. Então, Maceió 250. Foto cópia, Xenem 140. Autorizado, Maceió nível 250, prossegue na Upper Wish 58, decola da 1-0, curva à esquerda após a decolagem, no perfil da Pulca, transição Caju. Acionando o transponder 5027. E o controle em 120 decimal 8. Autorizado, Aracaju 250, 358. Pista 10, curva esquerda, saída curva, transição Caju. 5027 é o transponder, 208 controle, FNR-A2, IPM localizado. Só confirmando, está autorizado para Maceió, ok? Afirmativo, Maceió 250. Está correto, chama pronto, portão 2, o China 6140. 140. Testada presente, prosseguindo direto para a Fonte Nova, Guardião 07. November Yankee Mike, decolados 28, está autorizado o cruzamento do campo, guardando transferência de controle. Autorizado o cruzamento do campo, vai permanecer na sua escuta para a troca de frequência. Acho que é do Leo Solo. o local de sobrevoo? Manopla de buraquinho, chama controle 120.8. Aí chama controle 120.8, não tem nem mais. Gente, guardião 07. Cópia. Enrimar para Candeias, 510. Decolagem com proa norte, acionando transponder 01110, controle Salvador em 120.80. Chama controle 120.8. Hotel de Casulo, cortejamento correto. Confirme por gentileza o PLB. Gente, para estacionamento e táxi, decolagem agora com a torre em 118.95, ajuste na 0 no 4. Bom voo. Mike Ecológica, prossiga na escuta. Hotel Oscar Zulu, Enrimar, sentido acionamento, chame pronto para a colagem. Zero. Gente, o Mike é voz, que eu vou checar aqui no sistema, não tem plano. Plano de bom, filho. Autorizado, 5403, 4000. Controle, muito bom dia, Papatango 9 Make Mike na vertical de buraquinho. Bom dia, mantenha o número perto, correu forte, confirma a intenção para o voo. É, treinamento passando até 20 milhas, senhor. Copiado, escuta permanente 9 Make Mike. Sempre na sua escuta, 9 Make Mike. America 239 descend to flight level 5,000 feet to an HE1014 among arrival. Kilo Romeo, acho que não escuta, prossiga. Não, acho que pronto, cópia. Beleza, faça um check-in, a transmissão está muito baixa, o quilo Romeo Oscar. 5/5, autorizado, Morro de São Paulo, 1.000 pés, decola da 1.7, curva direita após a decolagem, corredor axé, acionando transponder 0153, controle Salvador em 120.80. Até possível o Romeu Oscar. Ok, acionamento táxi decolagem agora com a torre 118.95, ajuste na 0 no 4. Bom voo, pelo Romeu Oscar. 895, até 3098. Romeu Oscar, livre sinal, chama para um táxi. Curva direita após a decolagem, acionando o transponder 01 26 e o controle Salvador opera em 120.80. Mike Ecológica, tá correto, acionamento táxi ecológico à torre em 118.95, ajuste na 0 no 4, bom voo. Em coordenação com a equipe de solo, reporta táxi. O chão é 6140. 40, É o Oscar Zulu, está autorizado a decolagem, o vento no aeródromo 110 graus, 119, a ponta fora do solo. Tá 6198 com a chave travada. 6198, está autorizado, pouso pistola 0, vento 110 graus, 122. Livre pouso, está 3198. Informação em curso é Lima, guarda cópia. Guardão. Soli. Índia Tango Eco, chame agora o controle Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Vamos até o curso ali, meu número 2 para copiar. Afirmativo. Salvador, é o Papa-Tango, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, acionado 0110. Na área da torre, chame torre 1895, hotel Oscar Zulu. Que torre mandou chamar o senhor? Tudo bem então, já que mandou me chamar, o Tesco Zulu prossiga. Beleza, após o abrir, intercepta o Zulu no meio, abrava até o Zulu e após conforme a rota do PAN. Acena no transponder 5015 e controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado 360, decola da 10, curva direita na Dael, Lida, bridge, upper Zulu no meio, Belo Horizonte, em rota conforme o plano. Responder 5015 e o controle 1208, ou no 983. 983, correto, chama pronto, se tiver que estar na mesa. Chama pronto. Só Tango Oeste, prossiga. Não foi copiado, tá saindo a metade da mensagem apenas. 04 a bordo, no Hotel Cazul. Agora sim, 04, Hotel Cazul, reporte final pouso. Chama final pouso. Sou autorizado o táxi, até a intenção no 7, reportando para ingresso. Sierra Índia, Romeo Índia, no meu pé, decola da 17, curva direita. Após a decolagem, acionando o transponder 0263 e controle Salvador em 120, decimal 80. Dia 4207 vai descer para 5 mil pés, com ajuste no 04, bom fim a chegada. Decolagem com a torre em 118, decimal 95, ajuste no 04, bom voo. Fox, Tanguasco. Fala, 3198, Bertan, livrou. Livrou, 3191, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. Prossiga, Fox, lógica. Vamos facilitar seu trabalho. Desça para o título de tráfego em Salvador, o ajuste no 04, reporte passando 4.500. Salvador, o gol no 397, pushback, acionamento, posição 4. Aguarda, no 397. Mike Eco Oscar, sou autorizado o táxi 7197, reporta para ingresso. O ajuste em Salvador no 04, só solicita ao senhor que quando passar 4500, me chama, caiu, libera a frequência, tudo bem? Na escuta permanente, Guardião 07. Guardião 07, apenas confirme o tipo da aeronave. Eco Charlie 35, copiado. Aero direita, via Índia no ponto lead para a torre 198, decimal 95, ajuste na 094, bom voo. Muito obrigado, bom trabalho. Tá 3198, ingresso Juliette para o portão 3. Juliette para o portão 3, 3198. Oscar? Gente, a linha aí mantém a princípio. Autorizado, pushback e acionamento, posição 4, reporta tarde. Reporta tarde, reporta o táxi, voo no 3. Kilo Romeu Oscar, declarado 240, chama controle, 120, decimal 8. 208. O Fox Tango Oscar, fique atento à Islander, que decolou da 17. Mantendo separação com o mesmo, está autorizada a decolagem 17, vento 100 graus, 132. Dado direto, morro 2500, Kilo Romeu Oscar. Oscar. Eco Oscar, fique atento aos tráfegos de decolando 17. Quando pronto, está autorizado. Vento 100 graus, 122. Trip 5595, cópia. Autorizado, Salvador e Léo, nível 160, prossegue no Golf 677, decola da 1-0. Curva direita após a decolagem, no perfil da El, Leda, após Léo. Acene no transponder 5022 e controle Salvador em 120, decimal 80. Autorizado, Léo, usou com 60 pela Golf 677, decolando da 1-0 com curva esquerda, saída da El, Leda, após Leda, direto e Léo. O transporte 5022, 4508, TP. TP 5595 negativo. Após a decolagem, vai curvar à direita. No perfil da El, Leda e Léo. Ok. Suficiente, então, com curva à direita da El, Leda. O transporte permanece 5022, não é isso? Afirmativo, está correto, mas pronto. Parte 3, pushback e acionamento. Chamar. Motor Salvador, Papa Romeo Mike 4. Mike Ecoscar, controle Salvador, prossiga. Mike Ecoscar, decolado com destino a Manati, meu pé, com 0,7 problema. Autorizado direto a Manati, Mike Ecoscar, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 milhas, Papa Romeo Mike 4. Não há tráfego para reportar, Alfa Romeo Juliette, livre frequência, para conexão com tráfego local, 1, 2, 3, 4, 5. Controle Guardião 07. Guardião 07, controle, prossiga. Descendo para o litoral da posição 300, via Maralina, proa do Cabo. Sobrevoa o Cabo e retornar para o litoral. Sobrevoa o Cabo e chamar de Mateus, 2-3. Prossiga para o Cabo, mantendo no máximo 510, Guardião 07. No máximo 510, 3:50, Galeão com 132 para ver. 132 no PLV, autorizado táxi direita via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre. 198, decimal 95, ajuste na 0, no 4, bom voo. 1295, 1-0-4, muito bom dia, vou estar aqui. 140, decolada 44, chama controle, 120, decimal 8. 08, bom dia, bom trabalho. 03, atração para o sequenciamento, vai curvar à direita, proa 230, limitada pela magnética 101 de Simbra. Direita 230, limite 101 de Simbra, trip, 5403. 1307. Um, que chamou anteriormente é o 0506. Padrão 05, mantém as informações visuais. E confirme pessoas a bordo do tipo da aeronave. Bom dia, 6140 da Ocean. Ocean 6140, sub mantenha 250, saída PUCA. Desceu da PUCA, aguarda no pro direto. Gol no 397, está autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-2-2. Decolagem no 0, no 397. De pouso em Siri. 7 mais 39 está presente. Alto espaço da próxima, 324, Fox na Wasp. Alto. Quer que a Wasp confirme a altitude está mantendo? Wasp está mantendo muito perto. Copiado. Para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 150. Esquerda no 50 para o localizador TP 5403. Gol no 397, decolar 246, chama controle, 120, decima 8. 208, obrigado. Reduza para a aproximação, o tráfego que o precede é um Boeing 752. Esteira turbulência pesada. Reduzindo velocidade, 3543. Azul 4207, desça para 3 mil pés e reduza para 1809, 180. American 239 on the localizer, runway 10. American Line 239, complete approach and call tower, 18.95. Okay, complete approach, call tower, 118.95, American 239. Controle Salvador, gol 1397, bom dia. 1397, submantenha 360, Dael, vigilância. A Dael, 1397. American Line 239, clear to land 1110, wind 100 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, American 239. Sangosca, e até o regresso. Localizador 35403. 5403, reduza para a mínima possível. Aeronave agora 6 milhas com 150 a 1 milha do marcador externo. Chame torre em 1-1895. 295. Aqui é Corsica, controle Salvador. A informação: temos o tráfego à sua direita, 11 horas. Aeronave é 1 no meu pé, na Altiara 182, com destino à Barra Grande Siri. De frequência, Mike é Corsica, lança o contrato local e a terra regressa. Prossegue a aproximação TRIPS 5403. Ruta para pouso em Caldeira. O Guardião 07, aguarde transferência para a torre. Oxalé 6140, vai chamar Recife, em 12685. 2685, bom dia. Exato. 4207, sou vetor, proa 200. Vetor proa 200, Zulu, 4200. Limitado pelo localizador, 4207, prossiga para 2000 pés e aguarde reassumir na proa de tuna. 70, Pando, Zalmo, tráfego, tá final da 90. C3, tráfego Guardião 07, chame torre em 1895 para ingressar no circuito. Chama torre em 1895. Guardião 05, confirma a procedência, João Duval. Tapuã, vendo o tráfego na final, 7 sobra. Gente, Guardião 07, possuo dois tráfegos na final. Teria condições de efetuar um pouso parado cabeceira 35 após prosseguir Graia? Gente, dá pra gente ser autorizado fazer um pouso parado na cabeceira 35. Está autorizado o pouso parado 35. É, 07. 1895 para ingresso no circuito. No 620, 1260, desce para o 50, proa de ETAP. Gente, continue aproximação, está autorizado direto Cássio do Gré, vento 090 graus, 119. 090 com 111 demais, está autorizado direto Cássio do Gré, faz a versão. Alkaline 2390, on the ground at 52 right turn, contact the ground, 121, this 190. Take a right turn, contact ground 121.9 American 239. Trip 5403, informa um colibri efetuando um pouso parado, cabeceira 35, não interferirá com sua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando ainda pista livre, trip 5403. Complete a aproximação, torre em 1, 1895, 4207. Reporta solo controlado. Solo controlado, reporta. O 5403 está autorizado, pouso pistão a zero, vento no 00 graus, 119. Pouso autorizado, baixo travado, trip 5403. Juliet, American 239. Pode agora, pode. Pode confirmar o vento pro trip 5403? Vento 1900 graus, 129, trip 7. Siga, 5595 da tripla, prossiga na escuta. E apenas para esclarecer a nossa saída, entendido, curva direita após a decolagem, já na proa de Dael, né? Não é executar a subida da Dael. Executar o perfil da Dael, o 5595. Ok, é que deu dúvida de interpretação, entendi como voar na proa de Dael. Então é a subida da Dael e após ele, e depois de Dael. Grato. Na direita, chama solo, 121, décimo 9. 121, décimo 9, trip 5403. 5403, bom dia. Bom dia, 5403, mantenha a posição na taxiway Echo. De passagem ao Boeing da América. Restrição trip 5403. Copiou, vai aguardar na Echo. Aguardar a passagem do América. Do 207, está autorizado pouso pistão 0, vento 1-0 graus, 1-0-2. Pouso pistão 0, sou 407. Na posição de 7 horas, a 1.000 pés, é o tráfego do... É o tráfego 1 Charlie 82 com destino à Barra Grande, a Siri. Livre frequência, aqui no Romeu Oscar, 1-2-3-4-5, para conexão com o mesmo. Legend 239, Juliet, Gate 11, Gate 11. Roger, Juliet, Gate 11, American 239, muito obrigado. Tempo 403, Juliet, para o pátio 3, a posição prevista é o número 3, quando lá tente o sinalizador. Gente, Juliet, pátio 3, confirmando a posição número 3. Afirma, a posição prevista aqui é 03, quando lá tente o sinalizador. Sete, livre direita, chama solo, 121, no décimo 9. 219-4207. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0-4, reporte estabilizado na NS. 2.000 pés, no 0-4, como é estabilizado, no 2.000. Tengo 595 agora, tem um tráfego da companhia ingressando na parte 3. O 4207 não me escuta? Escuta pra você. Ingressa na Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4207. Livre restrição, reporte estabilizado, 260. Livre, reporte estabilizado, 260. Livre 5595, na escuta. Lembrando que a equipe de sala após o parqueamento da aeronave da companhia está autorizada para o pushback acionamento parte 3, time tag. Vamos Fox Trot Lima, confirme pátio e pista que irá decolar. Vou passar 5, DTA, praia prata, bota. Autorizado, decola 3. guarda costa. A nave chamou o controle? Pronto, copy. Pronto, copy. Grupo Zulu, 510, decolagem com proa nordeste em coordenação com a torre. Acione no transponder 0264 e controle Salvador em 120.8. Reporte na rotatória 96, Mike. Reportará na rotatória 96, Mike. Por gentileza, quantas milhas era essa festa, o Romeo Fox Lima? Semana em Iberostá? Iberostá. Ativo e transmite, por gentileza, para 0127. Tá correto, acionamento táxi, decolagem com a torre em 118.95. Ajuste no 0 no 4, por favor. Escola da 1-7 ou da escola da 1-0? Gente, agora é copo, é o Whisky Tango 2. Confirme? Afirmativo, em frente à EBTR, reporte para o pronto para decolagem, o meu Fox Trot Lima. Puxa, ele vai iniciar o táxi dentro de instantes. Aguarda, por gentileza, no 983. Aguarda, 983. O 3P5595 está acionado para o táxi de campo de consigo. Por favor, 3 horas e 10, Salvador, Alberto. Gente, 35595, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio Indy Alpha, no ponto de espera da torre 1-1-8-95, ajuste no 0-1-4, bom voo. Pátio Indy Alpha, ponto de espera depois de 95, 983, coordenando que a equipe de solo após o ATR liberar a retaguarda, está autorizado. Pushback, acionamento de semi-táxi. Autorizado, 983. Após a TR, ok? Entra, não, após a TR. Tá, quanto tá no decolar, eu vou dar conta aqui. O Romeu Fotosat Lima, do PAT, está autorizado a decolagem com o Pro Nordeste, vento 0100 graus, 1-2 nós. Autorizado a decolagem com o Fotosat Lima. Pro Alemão 1260, estabilizando agora no ILS X-Rei da pista 1-0. 260, torre 1895. 1895, até mais a torre, 1260. Novembro, Yankee Mike, torre 1895. 1895, novembro, Yankee Mike. 02 a bordo. 02 a bordo, decolado ao 04, chamada controle 120, décimo 8. 208, Fox Lima. Oi, bom dia, 1260, não é que você ida 1-0. 1260, ajuste no 0-1-4, reporta vai estar travado, aguardando, pista livre. Ah, reporta vai estar travado, tá vendo? Trip 5595, informa o esquilo, a 500 pés, gente afastando com proa do Nordeste, a gente vai com sua decolagem, está autorizado, vento 100 graus no 32. A VBI ECMAC está proa com rotatória igual com campo. Novembro em que Mike reporta a rotatória. Vou parar na rotatória, novembro em que Mike. É, Salvador, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Um esquilo a 500 pés à sua esquerda. Lima, e após conforme a rota do banco. Terra linha eleitoral autorizada após o buraco. Autorizado, reporte para o pouso. Positivo, comandante. Reportará para o pouso, Romeu Foxtrot Lima. No 260, está autorizado o pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, no 29, apenas confirmando, baixar travado. Baixar travado, sendo livre pouso, bom, no 260, pistão no zero. Whisky, Tango Zulu, tá correto, por gentileza, poderia confirmar o PLB? Trip 5595, decola 206, chama controle, 120, decimal 8. 120.8 é o Trip 5595, bom dia. Bom voo, Trip. Graças. 5595, tá na Dael. 5595, submantém 160, saída da Dael, vigilância. Gente, tá liberada a restrição das 20 milhas? A critério, 5595. Ok, na subida da Dael, a critério, até a ascensão 160, é o Trip 5595. Espera a torre 198 decimal 95, ajuste no 094, bom voo. Aqui é região, ponto 0 da 90, torre 295, ajuste no 094, obrigado, bom dia. Engenho da Papá, direto, rotatória. Direto, rotatória, Papá. Esse é o 050 na proa de TAP, gol no 738. Proa de TAP, é para o 050, 738. Proa de Salvador, bom dia, 983, ponte 0 da 90. O 983, muito bom dia, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, o 983. Zero, sola 08, livre direita, chamação, aluno 21, decimal 9. Direita 219, aluno 21. Novembro Yankee Mike, está autorizado pouso, pistão 17, vento 10 graus, 109. Autorizado pouso, 17, o Novembro Yankee Mike. Bom dia, gol 1260. Bom dia, gol 1260. Está entrando na pista, ingressa na Alfa e reporta antes do ataque 6, Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, gol 1260. 595, direto Ilhéus. 5595, direto Ilhéus, grato. 10, vento 110 graus, 112. Temos decolagem 108, 983. comando 923, decolado 10, chama controle 120, décimo 8. 208, boa. Diego 93. 983, sube e mantenha o 360 na saída da EL. 360 da EL, pode fazer presente Leda? Autorizado, pro de Leda, 983. Leda da presente 93, obrigado. November Yankee Mike, o Sol 10, está autorizado o backtrack ao estacionar pátio 4, frequência livre. Rotatória em Delta Papá. Rotatória em Delta Papá, está próxima rotatória. Para ingressar no circuito Torre, 1895 em Delta Papá. 1895. Põe em Delta Papá na rotatória. Índia das Papadas, presente, está autorizado final 17. Controle, gol no 93. Controle de Salvador, gol no 93. Bem, prossiga. Uma possibilidade de apresente com a bridge. Mantenha a saída, gol no 93. Não, não, 7, pastor, chegou, Índia Delta, papá. O Índia Delta, papá, está autorizado para os pistão 7, vento 1900 graus, 14 nós. Papá. Rio 99, 9811, prossiga na escuta. Só um minuto pra cópia, o Rio 9819. Linha 2 Papá, Sala 15, poderia confirmar o pátio? Pátio 5, livre a próxima direita, estacionar, frequência livre. Pátio 5220, direto e passa e desce ao 050. Cuidado ao 050, muito obrigado. Passar status para visual, agora 732, pode descer? Para 2 mil pés, volta 738, reposta habilitada. 2 mil, volta 732, fecharemos. Ouro 983, Recife agora em 125.1. 25, obrigado. Bom dia. Bom dia. Nove, 9, 9, 8, 9, na escuta para cópia. Autorizado, Salvador, Fortaleza, o nível 330, decola da 1-0 com curva esquerda, cumpre o perfil da Momo, Fruti, após o Abangu e após conforme a rota do plano. Acione no transponder 5104, controle Salvador, opera em 120, decimal 80. A ideia é bom, minha transição é frutí. Aperte o nono, protegimento correto, chame para pushback e acionamento parte 3. Eco X-Ray Golf, mantém o 090, reporte na vertical de Salvador. Trip 5595, chame Recife em 125.1. Recife 125.1, é Trip 5595.